Interdata Informática. Qualidade e confiança agora em dois endereços. RTE Autopeças, mecânica especializada e acessórios. Rua Doutor Renato Bittencourt, Teresópolis, número 152, Alagoinhas, em frente à Madeireira Reis. Contato 75 99822-1515. RTE Autopeças. Trabalhamos com chaparia, mecânica e acessórios. RTE Autopeças, tudo para o seu carro em um só lugar. Qual a corretora de seguro mais completa do Brasil? Safe Club. Agora com parceria com a Coppercar Store Pneus. A única com guincho próprio. Desconto de 34% em pneus e baterias. Vai comprar pneu e tem seguro? Ligue agora mesmo. 75-3181-8545. Desconto para todas as seguradoras. Alagoinhas, em frente ao Senai. Feira de Santana, na Avenida Getúlio Vargas. Teremos 92 pontos de retirada de pneus. www.coppercarstore.com.br. Chegou a hora da matrícula da Rede Estadual de Educação 2025. Acesse o ba.gov.br, confira a data da sua matrícula e faça sua solicitação. É de 13 a 21 de janeiro. Depois, você tem até 5 dias para levar os seus documentos à escola que vai estudar. Não vai ficar de fora, viu? Partiu matrícula! Bahia, governo presente, educação pra gente. Chama, chama! Tonhão dos Pneus. Parceria Grupo Coppercar. Pneus, marcas Firestone, Bridgestone e importados. Alinhamento 3D, balanceamento, baterias, cambagem, alinhamento traseiro, pneus para caminhões e ônibus. Chama, chama Tonhão. Rua 15 de novembro. Oficina Cooperauto. Telezap 759-9927-5865. Dividimos em até 10 vezes num cartão sem juros. Comece o dia de um jeito gostoso, com um café cheiroso pra lhe despertar. Um café forte, povo brasileiro, que acorda cedo para trabalhar. Verde amarelo é um sabor marcante, é o café da gente, é puro em cada grão. Quando o café é verde e amarelo, você quer, eu quero, não tem discussão. Café verde e amarelo, você quer, eu quero, é pura tradição. Novo Casa Nova. A VCA Construtora vai te ajudar a conquistar a casa própria. Lug Residencial. Sua casa inteligente com 2 ou 3 quartos. Suíte, quintal e mais de 10 opções de lazer. Financiamento facilitado. Parcelas menores que o aluguel para você que tem renda a partir de R$ 1.800. Obras aceleradas. Não perca tempo. Venha conhecer a casa modelo. Quer saber mais? Chama a gente no WhatsApp. 75 99829-1711. É da VCA. Quando for cuidar de seus olhos, lembre-se, Hospital de Olhos Dr. Solon Dias. Temos novidade para você. Tratamentos a laser para retina com tecnologia de ponta. Há mais de 40 anos, atuando em Alagoinhas e região. Atendemos Petrobras, Unimed, Bradesco, Sul América, Cassi, Amil e diversos outros convênios. Temos especialista em retina, catarata e glaucoma, com a mais moderna tecnologia para tratar de doenças oculares. A grande novidade é ultrassonografia ocular em um moderno equipamento que acaba de chegar, ajudando e agilizando o diagnóstico de doenças oculares. Marque sua consulta com Dr. Igor Dias e Dr. Vinícius Dias pelos telefones 75 99706-5582. WhatsApp 75 99706-5582. WhatsApp 75 3422-3285. Telefone. Estamos localizados na Rua Conselheiro Couto, 225, atrás do HCA. Tradição, tecnologia e tratamentos oculares. É o Hospital de Olhos, Dr. Solon Dias. Volta às aulas chegando! E a Loja Barreto tem tudo para você começar o ano com estilo! Mochila escolar por apenas R$ 39,90. Mochila Clio por R$ 49,90. E o estojo escolar duplo sai por R$ 26,90. Calça jeans por R$ 79,90. Tênis Blomp por R$ 89,90. E meia escolar Selene apenas R$ 8,90. Temos fardamentos escolares de quase todos os colégios de Alagoinhas. Loja Barreto, feita do seu jeito, por você! Compre na Casa do Fazendeiro e concorra ao sorteio de uma moto. A cada R$100 do produto Credelli, vale um cupom. Ou a cada R$200 em compras no Mix da Loja, vale um cupom. Credelli é um medicamento antipulga e anticarrapatos para cães que atua de forma rápida e eficaz. Casa do Fazendeiro, o campo e a cidade passam por aqui. Duas lojas para melhor lhe servir. Loja 1, Rua Conselheiro Franco, número 303. Loja 2, Avenida Juraci Magalhães, número 595. Papelaria Contemporânea. Lá você encontra todos os materiais escolares, materiais de informática e escritório. Tudo em até 6 vezes sem juros. Visite-nos e tenha um desconto especial. Papelaria Contemporânea, Rua Soro Joana Angélica, no centro, em frente à Jujuba Sorvetes. Para mais informações, 75-3199-1136. Não perca essa oportunidade. Garanta já os seus produtos na Papelaria Contemporânea, em Alagoinhas. Proporcionando uma educação de qualidade e inovadora, o Colégio Dínamo consolida em seu 3º ano sua parceria com o sistema Bernoulli de Ensino, o que mais aprova no Enem, além de oferecer programa de educação bilíngue, aulas de robótica, música e modalidades esportivas. Contamos com salas de aula climatizadas, equipamento multimídia, laboratórios, quadras e ginásios de esportes. As matrículas serão iniciadas a partir de 1º de novembro. Venha nos fazer uma visita e conversar com a nossa equipe pedagógica. Há 25 anos, a Start Fibra entrega muito mais que conexão. Nossa trajetória é marcada por confiança e credibilidade, sempre garantindo a você o melhor da internet. E agora ficou ainda mais fácil contratar nossos serviços. Ligue ou mande uma mensagem pelo nosso Telezap no número 75-3182-0000. E aproveite toda a praticidade. Estamos presentes nas cidades de Alagoinhas, Aramari, Catu, São Sebastião do Passé, Pojuca, Araçás, Esplanada, Entre Rios, Acajutiba e Aporá. Siga nosso Instagram, @StartFibraOficial, e fique por dentro das novidades, promoções e tudo que a Start Fibra tem para oferecer. Deixa a Start te levar. WhatsApp da 93 75 99810 9393. WhatsApp FM 93 93. O jornalismo mais interativo do seu rádio na 93 FM. Canal aberto. Miranda de Lima, Ícaro Pereira, Adelcio Filho. 7:06 em Alagoinhas, estamos de volta aqui pela sua rádio 93 FM. Esse é o seu programa Canal Aberto, o seu, o meu, o nosso. Hoje, dia 20 de janeiro de 2025. Pois é, caros ouvintes, a gente trouxe aqui essa situação com relação a esse acidente e uma discussão muito ampla com relação ao papel do Poder Executivo e o papel do Poder Legislativo. Está aí o Código Civil Brasileiro, já diz o que tem que ser feito. Criminalmente também está lá dentro do Código Penal. E cabe a produção legislativa. O que é que nós vamos fazer? Conforme eu falei, hoje eu saí de casa, já encontrava animal na via, e certamente você que está circulando pela cidade pode ter certeza que você deve ter visto um, dois ou até mais aqui. Seja no centro da cidade, seja na zona rural, está aí os animais pelas rodovias. Está aí os animais pelas estradas, pelos logradouros, pelas praças e por aí vai. Mas Vamp, temos participação de ouvinte? Vamos trazer as primeiras participações dos ouvintes. Bom dia, meu amigo Adelcio Filho, bom dia, pastor Miranda, bom dia, Ícaro, bom dia, Vamp, bom dia, Cacau, dono e diretor dessa grande rádio, a Rádio 93, a Rádio Coração. Meu amigo Adelcio Filho, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, como um bom jornalista que você é, tem uma promessa aí de 50 ONG para Alagoinhas, tarifa zero. E esses pais de família, essas mães de família, motoristas e cobradores, vai ser acolhido ou vai ser mais um grupo que vai ficar desempregado? E quem vai arcar com a despesa desses 50 ônibus? É a própria prefeitura? Porque nós já temos uma prefeitura falida, né? Então vai capado e descer rala abaixo. Que nos fala aqui, Ailton, popular Lobinho. Bom dia para todos. Bom dia, Lagoinhas. Bom dia, 93 FM. Bom dia a todos. Eu falo da comunidade da Calu e gostaria de passar essa informação a essa pessoa da Bracel que vai ser entrevistada daqui a pouco, dizendo para ele que aqui na Calu são um encontro de três rios, sendo duas nascentes na comunidade e um nasce nas capoeiras. Se encontram os três aqui. Cerca de 20 anos, esses rios secaram. Com muita luta dos moradores, sem o poder público ajudando, essa água voltou de um dos rios com muita força e muita qualidade. Cerca de 6 meses, o SAAI lançou os dejetos de vários condomínios aqui na BA 504, dentro dessa nascente. Fizemos manifestação, fizemos tudo, mas aqui não tivemos resposta de ninguém. E a água continua caindo. Está uma lagoa de fezes que ninguém aguenta chegar perto. E o outro rio que vem das capoeiras já está um desmatamento muito grande para fazer vários condomínios colados no rio de novo. E não tem jeito para essa água não cair dentro do outro rio e se encontrar na frente com o outro. E eu queria saber do senhor que medida nós podemos tomar, porque aqui em Alagoinhas todo mundo fechar as portas pra gente. Político vem para uma reunião, mentir, passar pano quente nas coisas e fazer do povo palhaço. É isso aí. Qualquer informação o senhor deixa para mim, por favor, que eu tô escutando. Bom dia, canal aberto, toda bancada, toda visita. Adelson, mas Miranda, eu tenho um comentário para fazer, mas quando eu comento qualquer coisa, o mais importante fica de fora. Rapaz, cadê o remédio de quem precisa da Secretaria de Saúde? Eu mesmo estou precisando de remédio, pego na secretaria mais de R$600 por mês de remédio. Tem 3 meses que não dá. Eu vou ter que ir dormir lá na secretaria ou na casa do prefeito, não é o jeito. Porque eu tô vendendo algumas coisas pra comprar meu remédio. Quem tá falando, Jorge Cangula, na 93 FM, Rádio Coração, e bom dia pra nós. Bom dia, Adelson. Bom dia, Miranda. Adelson Miranda é o Ícaro aí, né? Por favor, divulgar a nota de falecimento da mãe desse amigo nosso aí de Vitória, do Encantado, Vitorinho. Faleceu ontem. Valeu, Adelson. Zé Augusto, obrigado, irmão. Bom dia. Bom dia, 93 FM, canal aberto. Miranda, Adelson, é Vamp, é Icro, aqui é Adelson Pai. Eu quero aqui lembrar Adelson Miranda é aquele compromisso que Rádio Aldo fez há uns 15 dias atrás de vir fiscalizar as obras do Estado aqui no Rio Branco. É, precisa fiscalizar, e Rádio Aldo não deu um sinal, nem marcou, nem deu uma data. Além de Rádio Aldo, tem o de Mira também, que é deputado estadual. A gente precisa que essas pessoas não fiquem vindo nas comunidades na época da eleição atrás do voto e dando tapinha nas costas. Isso é feio. O papel deles não estão cumprindo e a gente vai cobrar. Rio Branco está precisando que você venha cá, Rádio Aldo, cumprir o que você fez o acordo aí com a 93 FM, Adelce Miranda e Ico. Estamos esperando. Obrigado. Aqui é Deus Pai. Bom dia, 93 FM. Bom dia. Olha, aqui na pista Estevão Araçai é 4. Uma égua com um filhote e mais 2. Viu? Tá bom? Na pista, os motoqueiros têm que parar e ficar dando sinal aos carros, às topiques. Cavalo na beira da pista de manhã e de tarde, tá bom? Bom dia. Tô vendo a hora de ter um acidente, porque os carros vêm de lá do lado de Araçás correndo, e quando chega de frente aqui para chegar na entrada do Estevão, é muito cavalo, viu? Eu vou, uma hora eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês aí, tá bom? Bom dia. Depois que tem um acidente, não aparece quem é o dono, né? Some. Bom dia, Adelso. Bom dia, Miranda. Bom dia, Ícaro Pereira. É o seguinte, meu nome é Manuel Nascimento, aqui da comunidade Boa Esperança. Eu venho sempre alertando a quem de competência aí, através das rádios, sobre a necessidade de colocar redutor de velocidade ali em frente àqueles novos conjuntos do J. Nunes, Reserva das Mangueiras. E até hoje não fomos atendidos. Não é minha só solicitação, porque eu fico na parte de cima observando e vejo sempre um quase atropelamento, quase acidente. Isso já aconteceu, acidente de pequeno porte, já aconteceu vários. E agora chegou até uma vida ser ceifada. Precisamos urgente de tomar uma posição a respeito daquilo ali. As autoridades, que tem que ser colocado ali redutor de velocidade, que tá difícil. Muito obrigado e tenha um bom dia. Bom dia, Adelso Filho, bom dia, Miranda de Lima, bom dia a todos da bancada da Rádio 93 FM, a Rádio do Coração. Estamos aqui atentamente ouvindo essa discussão sobre os cavalos nas ruas, diante de que já aconteceu várias mortes por causa dos cavalos, e sobretudo nas ruas aqui, nas vias públicas aqui, pegando, rasgando os sacos dos lixos, e esse lixo vai tudo para as bocas de lobo, aonde está fazendo toda a entupição, devido quando chega a chuva, está cheia de lixo, as bocas de lobos. Então é preciso o Ministério Público, a Prefeitura, todos os órgãos, para que possa realmente dar confiança para o nosso amigo Tião trabalhar com segurança a todas as equipes, com a lei na mão. Porque o que não pode estar acontecendo é isso aí, né? Os animais estão aí soltos aleatoriamente e causando esses danos aí a toda a população. É preciso uma lei rigorosa para poder realmente, de fato, acontecer a apreensão desses animais. Obrigado, Raio da Brasileira. Bom dia, pastor Miranda e bancada, que Deus abençoe o dia de vocês e o início de semana a todos aí na bancada 93 FM. E aí, pastor Miranda, esses paredões aí, aqui no loteamento rolou até as madrugadas, ninguém consegue dormir. Eu tava comentando comigo, esses paredões só param quando morre um. Olha que deu lambiçal que tinha aqui de frente à nossa casa. Depois que mataram, acabou. Assim é esse paredão. O poder público só vai tomar providência quando acontecer isso, pastor Miranda. Que negócio tá sério, viu? Bom dia a todos. Ah, aqui em Baixa Grande o que mais tem é cavalo na pista. Principalmente na estrada que liga Baixa Grande e Entre Rios. É o que você mais vê de manhã. Quando eu e meu esposo estamos indo para Entre Rios, é o que a gente mais vê na estrada. É cavalo. Aqui dentro de Baixa Grande e sentido Entre Rios. É o que mais tem. Já aconteceu um acidente pequeno, posso? Já aconteceu vários. Bom dia, Adelso. Bom dia, Miranda e toda a bancada da 93 FM. Tô ligado. Os animais já tomaram conta da cidade de Alagoinhas. Já não bastava os bairros, que agora eles já invadiram o comércio também. E o poder público não faz nada. Muito obrigado, então. Deixa eu agradecer aqui a todos os nossos ouvintes pelo carinho da audiência, começando por Lobinho, que faz um questionamento com relação aos 59 ônibus. Pois é, Lobinho, os 59 ônibus foi de um projeto do Ministério da Cidade, chamado Cidades Sustentáveis e Resilientes, no qual hoje a Lagoinha já paga um subsídio à ATP, certo? Então, hoje a ATP já roda no município recebendo subsídio, ou seja, recebendo dinheiro do poder público, dinheiro do contribuinte para manter a frota rodando, cerca de 35 ônibus. Então, a chegada desses ônibus ainda está em discussão se será administração própria e será gratuito, ou se será administração indireta, mas também será gratuito. Então, em tese, os ônibus vão precisar de motorista. O Adelso, aproveitando o gancho da sua fala, e lembrando que o Lobinho já ouviu a entrevista do próprio Gustavo Carmo aqui, dizendo que o interesse do poder público atual é tarifa zero, certo? E falou que esses ônibus realmente virão, mas tudo é um projeto. O governo está começando agora e a gente tem que esperar. é esperar, mas que deve acontecer. Se a gente chegar a um certo limite do governo e não acontecer, essa bancada aqui, Adelson, vai cobrar sim do poder público. Pois é, e o projeto de tarifa zero, isso já está em outros municípios, já é uma realidade. Que, né? É o interesse do governo atual. Já é uma realidade, até porque hoje, Lobinho, a tarifa nossa não é zero, mas já tem subsídio do município. Ou seja, hoje o valor praticado na tarifa já tem uma cota do município para que fosse praticado esse valor. Caso contrário, a passagem seria bem maior. É, e ele disse que a prefeitura está falida. Lobinho, a prefeitura também não está falida, né? A Alagoinhas, inclusive, tem um limite. Ainda, se quiser contrair mais empréstimo, obviamente que eu tenho um posicionamento diferente, mas a Alagoinhas está com sua saúde ainda financeira. Tem crédito, como tem crédito, outro, né? Obviamente que essas contrações de crédito, esses pedidos de crédito, né, que suplementa aí a receita do município, alguém vai ter que pagar essa conta num dado dia, né? O Chico da Calu pergunta com relação ao nosso entrevistado de daqui a pouquinho, né? Que ele pergunta o que é que a Bracel tem com relação a essa situação dos rios, e ele fala especialmente ali da região da Calu. O Jorge do Cangula diz que dentre as tantas falas que ele faz, a mais importante é sobre o medicamento. Jorge, aí a gente tem que remeter mais uma vez aos fiscais do povo. Nós somos aqui uma ouvidoria popular, escutamos as demandas, obviamente tem gente do governo nos escutando, mas os fiscais, o que é que está acontecendo com o medicamento? Os vereadores, qual é a situação? Tem como dizer para os ouvintes o que é que está acontecendo com os medicamentos aí, que o Jorge do Cangula não tem conseguido? Ele disse que vai acampar na casa do prefeito, né? Então vamos ver aí. O Radiovaldo, Adelso, lá do Rio Branco, Adelso pai, benção meu pai, ele diz o seguinte: cadê a fiscalização da estrada do Rio Branco? Pois é, Miranda, essa estrada do Rio Branco é impressionante, viu? Nem inaugurou, nem foi concluída, já está fazendo recapeamento. É o material que se usa, né? Imagine. É o material usado. E assim, é quase na sua totalidade. Porque o Radiovaldo fez um compromisso conosco aqui de fazer essa fiscalização, mas até hoje não agendou conosco pra gente ver essa situação. Será que cortaram o cabelo de Radiovaldo? Radiovaldo? Ele disse que não pode cortar, não. Não pode cortar, tem que ir lá, Radiovaldo, tem que fiscalizar. Porque, inclusive, toda obra de infraestrutura tem que ser fiscalizada pelo poder público, no caso, a CECIM. Então, na época, não foi fiscalizada. Pois é. E Ana Maria, ela reafirma aqui, verdade, Ana Maria, eu também trafego nessa estrada aí quase que todos os dias, e a quantidade de animais na pista, nessa rodovia Alagoinhas Araçais, é imensa, sobretudo nesse trecho aí da Calu, Estevo, e, portanto, é preciso que haja fiscalização e que esses animais sejam recolhidos. O Manuel, também da região da Calu aí, onde houve o acidente, da Nova Esperança, ele fala com relação a pedidos de redutores de velocidade, que ele tem pedido de forma constante, e ele mora numa parte alta, segundo mesmo, tem presenciado a iminência de acidente quase que todos os dias aí. E é verdade, Manuel. O Raio da Brasilinha diz o seguinte: é preciso acionar o Ministério Público, a Prefeitura, para resgatar esses animais da rua, pois os mesmos termina rasgando os lixos, e é verdade, Raio, rasgam os lixos, e lixo esse que causa esses danos aí após as chuvas. E o Almir da Santa Terezinha, ele faz aqui uma indagação ao Miranda, perguntando, Miranda, com relação a essa situação dos paredões, né? É outra coisa que se vai resolver. Quando, eu não sei, viu? Tem que esperar. Pois é, mas conforme ele falou, será que vai ter que matar alguém num paredão para as autoridades tomarem consciência? Mais rápido, agir mais rápido? Pois é, Miranda. E nós sabemos, né, que toda a sociedade tem feito um coro aqui, tem reivindicado todos os dias de que o paredão alegra, sim, uma minoria, mas a ampla maioria quer ter paz na sua residência, na sua casa, assistir sua televisão, ouvir seu culto, fazer sua oração em silêncio. Infelizmente, essa perturbação existe aqui na nossa cidade. A querida Margarida de Baixa Grande, ela diz o seguinte: a estrada Baixa Grande Entre Rios não é diferente. Aliás, na semana passada, um outro ouvinte já tinha feito essa denúncia aqui, falando sobretudo, mais precisamente, ali próximo à fazenda Gavião, aonde os animais trafegam sem nenhuma, sem os proprietários ter nenhum cuidado com a vida de quem transita. Aí eu fiquei imaginando, você que pega a sua família e diz assim: olha, vou fazer um passeio, e você, às vezes, na estrada, o carro dá um problema, estoura um pneu, fura um pneu, é um transtorno terrível. Agora imagine você se envolver num acidente provocado por conta de um animal na pista. Aí eu tô falando de danos materiais mesmo, danificar o carro, furar o radiador, mas imagine você, você perder um familiar porque tinha um animal na pista. E aí, de quem é a responsabilidade da fiscalização das rodovias? De quem é a responsabilidade? A gente vai continuar falando sobre esse tema. Aliás, sempre que eu ver algum animal na pista, na rodovia, eu vou dar publicidade a isso, para as pessoas começarem a entender que existe sim uma negligência por parte do Estado. Existe sim uma negligência por parte do Estado. Então a gente vai continuar cobrando, e a Margarida, a gente agradece aí pela sua participação. Trazendo aqui as mensagens dos nossos ouvintes que estão mandando mensagem de texto, começando aqui pelo Davidson, ele diz o seguinte: bom dia a todos do programa Canal Aberto, o programa líder em audiência. Circulou que é Xandão, bateu o martelo e disse: não, não vai não, pois vai representar nada, tá indiciado, então terá que prestar contas e depois tem que assistir pela TV. Circulou também o caso das joias, que foi o FBI que já enviou para o Supremo Tribunal Federal. A extrema direita não pode vencer os valores republicanos, assina aqui o Davidson. Outro ouvinte participando diz o seguinte: bom dia Rádio 93 FM e a todos do programa Canal Aberto. Aqui na BR-101, quase todos os dias tem animais soltos. Eu já reclamei há alguns meses. Quem assina aqui é o nosso querido Afonso do Cangula. Dois ouvintes aqui participando, os maravilhosos, que participam todo dia. Ele diz o seguinte: bom dia a todos da Rádio do Coração. Estou ouvindo e gosto muito de vocês, porque fala a verdade. Nossas estradas estão abandonadas, deputados só põe no saco dos governos, mas não fiscaliza. Ou seja, só puxando o saco dos governos e não fiscaliza. E vocês estão de parabéns. Quem assina aqui é a nossa querida Maria Pontes. Então, se esses ouvintes estão participando, mandando mensagem, vamos fazer o seguinte: vamos tomar uma água, vamos tomar um café. 7h25, vamos um breve intervalo comercial e voltaremos daqui a pouquinho. A notícia sem retoques. Canal Aberto. Você conhece, você confia na Madeireira Reis. Telhas, portas, janelas e aduelas, madeira em geral, é na Madeireira Reis. Você sai de lá satisfeito. Na Madeireira Reis, tradição e qualidade, é na Madeireira Reis. Madeireira Reis, Rua Doutor Renato Bittencourt, fone 75-3422-1250. Madeireira Reis, sempre que você precisar. No Bioquímico Medicina e Saúde, você terá acesso a um laboratório de análises clínicas e consultórios em um só lugar, facilitando seu cuidado com a saúde. Nossa equipe de profissionais qualificados está pronta para oferecer um atendimento personalizado e de qualidade. Localizados em Alagoinhas, estamos prontos para cuidar da sua saúde da melhor forma possível. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 75-3422-1333 e agende sua consulta. Cuide da sua saúde com quem entende do assunto, o bioquímico. Referência pra você. Chama, chama! Tonhão dos Pneus, parceria Grupo Copercar, pneus, marcas, Firestone, Bridgestone e importados, alinhamento 3D, balanceamento, baterias, cambagem, alinhamento traseiro, pneus para caminhões e ônibus. Chama, chama Tonhão, Rua 15 de Novembro, oficina Cooperauto, Telezap 759-9927-5865. Dividimos em até 10 vezes no cartão sem juros. Qual a corretora de seguro mais completa do Brasil? Safe Club. Agora com parceria com a Copercar Store Pneus. A única com guincho próprio. Desconto de 34% em pneus e baterias. Vai comprar pneu e tem seguro? Ligue agora mesmo. 75-3181-8545. Desconto para todas as seguradoras. Alagoinhas em frente ao Senai. Feira de Santana, na Avenida Getúlio Vargas. Teremos 92 pontos de retirada de pneus. www.copercarstore.com.br. RTE Autopeças, mecânica especializada e acessórios. Rua Doutor Renato Bittencourt, Teresópolis, número 152, Alagoinhas, em frente à Madeireira Reis. Contato 75 99822 1515. RTE Autopeças, trabalhamos com chaparia, mecânica e acessórios. RTE Autopeças, tudo para o seu carro em um só lugar. Comece o dia de um jeito gostoso, com um café cheiroso pra lhe despertar. Um café forte como o brasileiro, que acorda cedo para trabalhar. Verde e amarelo é um sabor marcante, é o café da gente, é puro em cada grão. Quando o café é verde e amarelo, você quer, eu quero, não tem discussão. Café verde e amarelo, você quer, eu quero, é pura tradição. Compre na Casa do Fazendeiro e concorra ao sorteio de uma moto. A cada R$100 do produto Credelli, vale um cupom. Ou a cada R$200 em compras no mix da loja, vale um cupom. Credelli é um medicamento antipulga e anticarrapatos para cães, que atua de forma rápida e eficaz. Casa do Fazendeiro, o campo e a cidade passam por aqui. Duas lojas para melhor lhe servir. Loja 1, Rua Conselheiro Franco, número 303. Loja 2, Avenida Juraci Magalhães, número 595. Acabe com o sofrimento de sua mãe. Adquira na Casa do Filtro um purificador de água gelada e natural Soft. Com o Soft, sua mãe vai ter água pura e cristalina, evitando abre e fecha de geladeira e o troca-troca de garrafão. Casa do Filtro, ligue e agende a troca do refil do seu filtro, de qualquer marca, pelo menor preço. Rua 13 de Maio, Centro, Alagoinhas. WhatsApp 759-8842-4529. Nova loja, Rua 7 de Setembro. Conheça a doutora Glenda Santos, especialista em ortodontia com mais de 1000 tratamentos ortodôntico. Oferecemos serviços completos como raio-x, extração, limpeza, prótese fixa e flexível, restauração, clareamento, implantes dentários, tratamento de canal e aparelho ortodôntico. Entre em contato agora mesmo pelos números 7599-282-5159 ou 7533-662611 e agende sua consulta. Siga-nos no Instagram @DRA Glenda Santos. Estamos localizados na Avenida Conselheiro Saraiva, número 20, no centro de Alagoinhas. Doutora Glenda Santos, cuidando da sua curva mais bonita, seu sorriso. Se o calor tá batendo, a solução tá na Barreto. Confira as ofertas imperdíveis de ventiladores Mondial. Ventilador Mondial 30 centímetros, apenas 7 vezes de R$19,90. Ventilador Mondial 40 centímetros por 7 vezes de R$25,90. E o ventilador de coluna Mondial 40 centímetros por incríveis 7 vezes de R$35,90. Passe na Barreto e aproveite essas ofertas agora mesmo. Loja Barreto, feita do seu jeito, por você. Atenção toda a região, você que precisa de dinheiro para aquisição de bens, capital de giro, a OneCash me libera de 10 a 500 mil sem consulta SPC e Serasa, com prestação a partir de R$230, com carência de 90 dias para começar a pagar. Chama no zap 759-9910-9632. Vou repetir para você, 759-9910-9632. OneCash me, a melhor opção. Papelaria Contemporânea. Lá você encontra todos os materiais escolares, materiais de informática e escritório. Tudo em até 6 vezes sem juros. Visite-nos e tenha um desconto especial. Papelaria Contemporânea, Rua Soro Joana Angélica, no centro, em frente a Jujuba Sorvetes. Para mais informações, 753199-1136. Não perca essa oportunidade. Garanta já os seus produtos na Papelaria Contemporânea, em Alagoinhas. Ano novo, casa nova. A VCA Construtora vai te ajudar a conquistar a casa própria. Lug Residencial, sua casa inteligente com 2 ou 3 quartos, suíte, quintal e mais de 10 opções de lazer. Financiamento facilitado, parcelas menores que o aluguel para você que tem renda a partir de R$1.800. Obras aceleradas. Não perca tempo. Venha conhecer a casa modelo. Quer saber mais? Chama a gente no WhatsApp 75 99829-1711. É da VCA. WhatsApp. WhatsApp da 93 75 998 10 93 93. Na 93 FM, o melhor do jornalismo. Canal aberto. Miranda de Lima. Ícaro Pereira. Adelso Filho. 7:33 em Alagoinhas. Estamos de volta aqui pela sua rádio 93 FM, seu programa Canal Aberto. Hoje, dia 20 de janeiro de 2025, estamos recebendo aqui Josemar Dias. Ele vai falar sobre o programa Amigos da Floresta, um programa da Bracel. Então você que está na sintonia aí, você não pode perder. Mas antes disso, vamos falar dos nossos parceiros? Vamos falar da Papelaria Contemporânea? Visite e conheça a Papelaria Contemporânea. Lá você encontra todos os materiais escolares, materiais de informática e escritório. Tudo em até 6 vezes sem juro. Papelaria Contemporânea. Rua Soro Joana Angélica, no centro de Alagoinhas, em frente à Jujuba Sorvetes. Para informação, 753199-1136, Papelaria Contemporânea. Protecar Seguradora Veicular, presente em mais de 15 cidades da Bahia. Praça Barão do Rio Branco, em frente ao Senai. Eu disse Protecar Seguradora Veicular. Vamos falar também do Bioquímico Medicina e Saúde, que lhe oferece um atendimento completo e especializado em diversas áreas. Laboratório de Análises Clínicas e Clínica Médica. Rua 24 de maio, número 258. E o WhatsApp é o 75-3422-1333. O Bioquímico Medicina e Saúde. Tá precisando trocar seus óculos, fazer o exame de vista? Hospital de Olhos, Dr. Solon Dias. E atendimento com Dr. Igor Dias, segundas pela manhã e tarde, terça-feira, manhã e tarde, e as quarta-feiras pela tarde. Atendimento ao sábado de 15 em 15 dias. Atendimento também com o doutor Vinícius Dias, quinta pela manhã e tarde, sexta-feira pela manhã e pela tarde. E atendimento com ele, doutor Solon, às quarta-feiras pela manhã. Rua Conselheiro Couto, número 225, no centro de Alagoinhas. Telefone para contato, 75-3422-3285 ou 75-3181-3699. Hospital de Olhos, Dr. Solon Dias. Cuide bem do seu veículo. RT Autopeças Mecânica Especializada e Acessórios. Rua Dr. Renato Bittencourt, Teresópolis. O telefone é o 759-9822-1515. RT Autopeças fica em frente à Madeireira Reis. Agora temos em Alagoinhas a sua mais nova clínica médica, a Clínica Elo, com a confiança e credibilidade da doutora Geralice Guimarães. Na Clínica Elo, você encontra uma equipe médica especializada para melhor te atender. Tem atendimentos em gastroenterologia, geriatria, ginecologia, pediatria, clínico geral, psiquiatria, psicologia e várias outras especialidades médicas. Além de poder realizar exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa, Holter, ultrassom, tudo você encontra no mesmo lugar. Divida suas consultas e exames em até 3 vezes no cartão de crédito. Ligue agora mesmo para o telefone 759-9163-0009 ou nos chame no WhatsApp e procure mais informações. A Clínica Elo fica localizada na rua Benjamin Constant, número 101, no centro de Alagoinhas. Clínica Elo, o melhor elo entre você e sua saúde. Miranda, Ícaro, quem está nos acompanhando, a gente agradece aí o carinho e a audiência. É o nosso querido Júnior Ribeiro, né? Radialista também. Ele está direto de Itapicuru e mandou uma contribuição aqui para o nosso programa. Oi, Miranda. Bom dia, meu irmão. Tudo em paz? Eu estava ouvindo o que vocês estavam falando aí. E recentemente aqui na região, em Tobias Barreto, o promotor de justiça estava ouvindo o programa e ele participou para falar sobre uma reunião que ele estava conclamando e a reunião aconteceu. Ele teve a participação do representante do Ministério Público, que era o promotor de justiça, teve também o procurador do município, o secretário de meio ambiente, o representante da Câmara de Vereadores, o representante do DR também, representando o estado, veio por causa dos animais que ficam soltos nas rodovias, né? Ele também chamou a atenção e participou da reunião, o comandante do batalhão, e o Ministério Público pediu ao delegado da cidade que abrisse investigação para descobrir sobre questões de acidentes envolvendo animais aqui, e 2 pessoas foram identificadas. Ou seja, você vê, justiça, estado e município, todos juntos. É bom destacar também que a Câmara de Vereadores, ela tem esse papel importante de criar as leis, e a partir do momento que um assunto como esse é debatido na Câmara, cada um coloca o seu posicionamento. Sendo aprovado um projeto na Câmara, tem que ter toda a observação em relação à multa que tem que ser aplicada ao animal, animal de pequeno, de médio, de grande porte, A Secretaria de Meio Ambiente também, ela fica responsável para que esses animais cheguem até um curral onde tem que ter água, onde tem que ter alimentação, e também outra situação, né? Fazer com que nenhum político, nenhum vereador, um eleitor, um animal dele foi apreendido, que ele ligue lá para o guardador de animais, ou então que vá buscar alguém do cenário político para liberar o animal, que às vezes acontece isso, né? É eleitor, aí o vereador chega lá ou manda alguém e ter a determinação de que o animal não saia do local, viu? Valeu, meu irmão, um abraço para você. Eu estava ouvindo aí, achei interessante vocês falaram e até estou participando porque a gente aqui em Tobias Barreto foi necessário que se fizesse toda essa união por causa de mortes, né? Pois é, Júnior Ribeiro, né? Nosso colega. Relatando que ele está em Tobias Barreto, mas se eu não me engano, parece que ele trabalha numa rádio em Itapicuru. Agora, relatando o seguinte, eu trabalhei muito tempo com o Júnior Ribeiro, foi uma alegria muito grande, um prazer falar com vocês novamente, Júnior. Aqui em Alagoinhas, agora, neste exato momento, Adelso, existem duas vítimas de acidente de moto lá no Hospital Dantas Bião, esperando atendimento. De moto está aí, é um terror agora. Eu vou estar enviando, Júnior Ribeiro, esse áudio, inclusive, para o presidente da Câmara de Vereadores de Alagoinhas, certo? Para que ele possa ouvir atentamente o que você falou. E também, o nosso programa aqui já relatamos. Eles geralmente ouvem o nosso programa, muitos vereadores, os políticos da cidade ouvem o programa. Eu espero que tomem agora uma atitude da forma que foi tomada aí em Tobias Barreto também. Exatamente. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Não é Josemar Dias, não, viu? Josemar Santos, supervisor de segurança patrimonial da Bracel, que vai falar sobre o programa Amigos da Floresta. Tá aqui conosco na bancada, a gente agradece. O Josemar Dias, no caso, ele é o da SMTT. Da SMTT, que antigo tem... superintendente. Exatamente. Eu peço desculpa pelo erro aqui cometido. Mas, Josemar, a gente agradece pela sua participação. Bom dia. Bom dia, senhor Ícaro Pereira. Bom dia, senhor Adelso Filho. Bom dia, senhor Miranda. E bom dia ao Vamp, né? Josemar, programa Amigos da Floresta. Explica para nossos ouvintes o que é esse programa. Pronto. Antes de tudo, queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui falando a todos os ouvintes sobre um programa de extrema importância, né, que tem um objetivo de aproximar a comunidade da Bracel, né, através da sua Brigada de Incêndio Florestal, para levar à população informações pertinentes às causas e consequências que os incêndios florestais vêm causando. Então, o programa Amigo da Floresta é um programa que é um programa contínuo, né? Que no período crítico de instabilidade climática, temperaturas extremas, ele é intensificado, né? Com essa aproximação à comunidade, para poder levar essas informações, trazendo para a comunidade essas informações sobre todas as consequências que os incêndios florestais eles causam. Que, na verdade, as consequências é de uma importância humanitária gigantesca, como eu falei, imensurável, né? Josemar, nós passamos agora a ver essas chuvas, né? Mas a gente estava num período bastante seco, né? E quando vocês vão até a comunidade, como é que se dá esse trabalho? É junto às associações, são grupos coletivos, como é que se dá esse trabalho? Pronto, como eu falei, ele é um programa, dentro desse programa nós temos vários projetos e nomeando aqui os projetos, um dos projetos é o projeto de educação com a comunidade que se dá junto às escolas, né, desde da fase a criança até a fase adulta, onde a gente leva as informações sobre a importância das florestas, por que o ser humano ele precisa preservar as florestas e todas as consequências que toda a violação florestal dando mais ênfase aos incêndios florestais causa para essa comunidade. Outro projeto são as abordagens educativas que nós fazemos dentro dos nossos projetos, que a gente vai encontrando os transeuntes e a gente faz essa abordagem, explica, né, a importância de preservar as florestas, os danos que os incêndios e qualquer tipo de violação florestal traz para as florestas, e a partir daí a gente entrega o kit 0800 para que, caso eles visualizem ou percebam algum tipo de violação, eles possam entrar em contato com a gente através do nosso número 0800, que é gratuito, e eles podem entrar em contato a qualquer hora. A partir dessa abordagem educativa, a gente consegue também, dentro de uma visão humanitária, perceber o contexto social daquele cidadão, e a gente passa a inserir ele num programa de distribuição de cestas básicas, que é um programa contínuo que todo ano e todos os meses a gente faz essas doações. Muito bem, bom dia, querido, bom dia, seja bem-vindo ao programa Canal Aberto, vocês trabalham com câmeras termais, né? Como elas funcionam? Como funcionam essas câmeras termais? Nós trabalhamos com as câmeras termais portátil, né? Essas câmeras elas têm importância de mensurar para a gente a quantidade de energia calorífica que é produzida pelo combustível. Então, a partir dessa quantidade de calor que o combustível libera, a gente consegue lançar mão de estratégia para poder, usando técnicas para que esse fogo ele não se alastre e não se propague mais, perdendo mais florestas. Né? E é importante a gente enfatizar que essas estratégias não é só nas áreas de plantio da Bracel, né? Muito pelo contrário, a gente utiliza muito mais em áreas de terceiro do que nas próprias áreas da Bracel. As câmaras termais, no caso. As câmaras termais. Na verdade, todos os dispositivos que nós temos, mas com ênfase nessas câmaras termais, que são os aparelhos tecnológicos que a gente tem mais utilizado como algo novo, né? Que nós trouxemos aí para as nossas operações. Muito bem. Além disso, eu estava observando aqui que com as informações que são apresentadas na tela para o brigadista, como as informações são apresentadas na tela para o brigadista, são cores, o que dá cor quer dizer? O que cada cor quer dizer no caso? Pronto. Como a câmera, o objetivo dela é, na verdade, é distinguir pontos de calor, então, no meio de uma grande vegetação, vai aparecer os pontos mais amarelados para o vermelho. E tem na tela ele vem mensurando a temperatura daqueles pontos. Então, quando a gente vê, a gente faz a leitura daquele gráfico e os pontos que tiverem com temperatura maior, a gente já sabe que não é a temperatura ambiente, né? Pode ser algum animal de sangue quente, como a gente chama, né? Inclusive seres humanos, que a gente consegue identificar dentro da floresta, até pontos de calor mais extremos que pode significar focos de incêndio. Para além das câmeras, vocês também estão utilizando drones. Qual o papel do drone, né, nesse trabalho também? Bom, o drone ele tem um papel muito importante, né? Porque o drone, primeiro papel do drone é evitar a exposição do ser humano. Então, antigamente, para a gente poder observar a floresta de grande extensão, tinha que levantar um helicóptero com a tripulação, e aí já é um risco. Então, o drone já evita isso. Então, a gente diminui o risco de exposição do ser humano. Segundo, ele serve como plataforma de observação. Então, eu estou em um ponto, quando eu levanto o drone, eu consigo observar áreas extensas e também serve como ferramenta de estratégia para eu poder mensurar a linha de fogo, mensurar onde está pegando fogo, observar os focos secundários, né, que não está naquele foco principal, e também dimensionar a estratégia e também organizar pessoal, posicionar pessoal, relocar pessoal através do drone, porque o drone, além da câmera, ele também tem fonia, né? Então, com a fonia, eu consigo me comunicar com a equipe que está em campo e poder deslocar essa equipe e alocar em qualquer ponto que eu queira, com que tenha mais prioridade. Hoje a Bracel tem um sistema de monitoramento integrado. Sim. Né? Justamente para catalogar essas informações e, a partir daí, quais são as iniciativas que vai ser tomando? Bom, exatamente. Exatamente, então assim, quando a gente consegue detectar um incêndio, esse incêndio é detectado, existem as fases, né? E é tudo sistemático. Então, começa pela detecção, uma vez detectou o incêndio, o torrista, né? Que é uma das ferramentas que nós temos, são as torres de monitoramento. Então, o torrista ele informa para a central, né? Já dando a localização daquele possível foco. A central passa para as equipes de campo são direcionadas para esse local onde está tendo incêndio. E chegando no local, eles fazem uma avaliação, e a partir dessa avaliação, eles entram em combate ou não para poder controlar aquele incêndio. Só uma informação, que 88% das ocorrências que nós combatemos são em áreas de terceiro. Justamente os pequenos agricultores que usam o manejo do fogo para poder cuidar da terra, para poder eliminar a praga. Então, 88% dos combates que as nossas equipes fazem são em áreas de terceiro, né? Então, o programa Amigo da Floresta também faz esse trabalho, né, de ajudar o agricultor quando ele está manejando a terra com o uso do fogo, para que não fuja do controle e não acabe destruindo também a própria propriedade daquele agricultor, que é um dos objetivos também do programa Amigo da Floresta. Vocês hoje atuam em quantos municípios? Hoje nós atuamos em aproximadamente aqui em Alagoinhas, né? Que é onde temos uma grande área, e também nas comunidades vizinhas, como Iambupe, o litoral, né? Todo o litoral baiano. E juntando aí, temos em torno de 44 municípios. 44 municípios. Isso. Existe um município que, assim, essa incidência dos parceiros do Amigo da Floresta, incidência de muito foco de incêndio? Pronto. Existe um que se destaca assim? Existe. Nós estamos trabalhando em regionais, né? Então, geralmente, a regional que tem a maior incidência de incêndio são aquelas regionais que têm menor precipitação, que geralmente a temperatura, elas são mais altas, os ventos são muito fortes, e aí culmina geralmente pela região lá de Entre Rios, região do litoral. Muito bem. Miranda. Pois é, o programa tem como objetivo apenas de combater incêndios florestais e envolve outros tipos de ocorrência? O programa Amigo da Floresta, apesar de ser criado com foco nos incêndios florestais, mas a Brigada Florestal da Abraçel hoje é uma brigada holística, né? A gente consegue atender aí diversos tipos de ocorrência. Inclusive, hoje é considerada uma das brigadas mais preparadas do Brasil, uma das brigadas privadas mais preparadas do Brasil. Então, dentro do nosso histórico, nós temos aí um histórico de apoio a grandes catástrofes aí no Brasil, como a tragédia do Rio Grande do Sul, recentemente, que nós deslocamos pessoal em torno de 15 brigadistas para poder ajudar, né, nessas enchentes. Porque quando se fala em incêndio florestal, a gente está falando de uma ocorrência que tem como causa a instabilidade climática. Então, a instabilidade climática, ela vem dos extremos, ou muita chuva, ou muito calor. Então, a brigada basicamente é preparada para esse tipo de ocorrência. Meu querido, como as pessoas podem ajudar a evitar os incêndios florestais? Perfeito. Como as pessoas podem ajudar a evitar os incêndios florestais? Por exemplo, nós temos o fogo ele tem uma questão muito cultural. Então, os agricultores, os pequenos agricultores, né? Eles utilizam o fogo para poder manejar a terra, para poder fazer controle de praga, para poder fazer renovação de pastagens. Então, o que a gente pede é que esses agricultores evitem utilizar o fogo. Existem outros meios, né, para poder fazer o manejo da terra. E caso vá utilizar o fogo, que use o fogo de forma bem manejada, né? E que através do nosso número 0800, que é o 0800-284-4747, os senhores podem entrar em contato com a brigada e solicitar um apoio para essa queima, que a brigada está à disposição, inclusive para orientar como fazer, os horários que pode ser feito, que vai diminuir, né, a probabilidade desse fogo sair do controle e de alastrar aí para as florestas nativas. Olha, quem está nos acompanhando aqui é Andréia, Maitê, Maísa, e quem está aqui nos estúdios com a gente também é o Gleison Rezende, que é da comunicação da Abraçel, acompanhando aqui a nossa entrevista. Então, tá aí as comunidades rurais, né? Geralmente os nossos agricultores terminam usando fogo para fazer limpeza, e a gente sabe hoje do perigo que é, sobretudo nos momentos de escassez hídrica, no momento de escassez de chuva, e que isso pode ocasionar aí um acidente de grandes proporções, não só nas áreas plantadas de eucalipto, mas nas florestas também nativas, que estão dentro dos talhões de eucalipto, mas também em propriedades de terceiro. Josemar, alguma coisa que a gente não te perguntou, que você gostaria de acrescentar, fique à vontade. Ainda para concluir, dentro do programa Amigo da Floresta, nós temos também a distribuição de cesta básica. Então, esse ano, nós distribuímos aí em torno de, no ano de 2024, nós distribuímos em torno de 600 cestas básicas, né? Que é justamente para as comunidades que são vizinhas aos nossos projetos, que a gente consegue inserir ela dentro desse projeto social por conta de uma observação que o nosso brigadista faz no campo. E também deixar bem marcado aqui a divulgação do nosso número de emergência e orientar a comunidade que, avistando qualquer tipo de violação florestal, seja caça, pesca predatória e principalmente os incêndios florestais, que pode ligar para o número 0800 284 4747 e acionar que a brigada está à disposição 24 horas por dia, todos os dias da semana. Josemar, você colocando aqui só uma dúvida, antigamente eu lembro que quando acontecia, Miranda, algum acidente na cidade, de um comércio, de alguma coisa, a Bracel sempre deu apoio, ainda continua? Continua, sim. Continua, né? Continua. E continua. Tem a ver com esse trabalho? Tem a ver com o trabalho, com certeza. Tem a ver com o trabalho. Muito bem. A gente fala porque, inclusive, a gente entrevistou aqui o Corpo de Bombeiro, que a gente manda um abraço aí para toda a corporação, e existe ainda uma deficiência de efetivo, de carros, de caminhões-pipa. A própria Guarda Civil Municipal aqui de Alagoinhas não tem carro-pipa, né? E a gente espera que a nova gestão possa tomar ciência disso e adquirir esses equipamentos, mas é agradecer a Bracel por essa parceria com a comunidade e também com o município. Josemar, obrigado por você ter vindo ao nosso programa. Okay, bom dia, senhor Adécio, bom dia aos ouvintes. Vamos reforçar o 0800 aí? O 0800-284-4747 é um número gratuito que está disponível 24 horas por dia. Ligou, tem algum problema? Pode acionar. Abracel, Abracel tá lá. Abracel tá lá. Maravilha. Olha, vamos fazer o seguinte: 7 horas e 53 minutos, vamos um breve intervalo comercial e voltaremos daqui a pouquinho. A informação com independência, com verdade. Canal aberto. Só hoje, no Atacarejo. Assim, peito ou chupa molho com osso quilo, 20,50. Margarina Delícia, 500 gramas, 5,98. Cesta básica Atacarejo com 12 itens, 49,98. Leite Nativ 1 litro, 4,82. Creme de leite Damari, 200 gramas, 2,48. Fraldas descartáveis Hugs Roupinha, 38,90. Sabonete Lux, 85 gramas, 1,89. Sabão Brilhante, 1,6 kg, 15,90. Atacarejo, menor preço do Nordeste. Atenção Alagoinhas e região. Na Interdata Informática você encontra tudo o que precisa para o seu escritório, casa e empresa. Temos locação de impressoras e máquinas de xerox, cartuchos Kyocera, HP, Brother e Epson. Interdata com duas lojas para melhor lhe servir. Loja 1, na rua Heitor Fontoura, 19 Centro, Praça do 8. Loja 2, na Avenida Conselheiro Saraiva, ao lado da Emplacadora Modelo e da Rádio 93 FM. Anote nossos contatos 75-3423-4474 ou WhatsApp 759-9909-0935. Interdata Informática, qualidade e confiança agora em dois endereços. Volta às aulas chegando e a loja Barreto tem tudo para você começar o ano com estilo. Mochila escolar por apenas R$39,90, mochila Clio por R$49,90 e o estojo escolar duplo sai por R$26,90. Calça jeans por R$79,90. Tênis Blomp por R$89,90. E meia escolar Selene, apenas R$8,90. Temos fardamentos escolares de quase todos os colégios de Alagoinhas. Loja Barreto, feita do seu jeito, por você. RTE Autopeças, mecânica especializada e acessórios. Rua Doutor Renato Bittencourt, Teresópolis, número 152, Alagoinhas, em frente à Madeireira Reis. Contato 75 99822-1515. RTE Autopeças, trabalhamos com chaparia, mecânica e acessórios. RTE Autopeças, tudo para o seu carro em um só lugar. Comece o dia de um jeito gostoso, com um café cheiroso pra lhe despertar. Um café forte como o brasileiro, que acorda cedo para trabalhar. Verde amarelo é um sabor marcante, é o café da gente, é puro em cada grão. Quando o café é verde e amarelo, você quer, eu quero, não tem discussão. Café verde e amarelo, você quer, eu quero, é pura tradição. Corretora de seguro mais completa do Brasil, Safe Club. Agora com parceria com a Coppercar Store e Pneus. A única com guincho próprio. Desconto de 34% em pneus e baterias. Vai comprar pneu e tem seguro? Ligue agora mesmo, 75-3181-8545. Desconto para todas as seguradoras. Alagoinhas, em frente ao Senai. Feira de Santana, na Avenida Getúlio Vargas. Teremos 92 pontos de retirada de pneus. www.coppercarstore.com.br.

informação direta. O jornalismo com credibilidade. Canal aberto. Ícaro Pereira. Miranda de Lima. Adelcio Filho. 8:13 em Alagoinhas. Estamos de volta aqui pela sua rádio 93 FM. Esse é seu programa Canal Aberto, hoje dia 20 de janeiro de 2025. Vamos falar da saúde plena? Pois é, saúde plena, assistência à saúde. O convênio da doutora Geralice, o melhor convênio de Alagoinhas e região. Com o seu convênio da saúde plena, você tem a melhor rede de cobertura da região com preços diferenciados em clínico geral. Geriatria, ginecologia, gastro e muito mais. Você consegue consultas a partir de R$30, é incomparável. E deixa eu te contar uma super novidade. É a única que lhe dá consultas e exames totalmente grátis com seu sistema de pontuação. Corre lá e garanta logo a sua assistência à saúde. Plena Assistência à Saúde, 75991. Presente em mais de 15 cidades da Bahia. Praça Barão do Rio Branco, em frente ao Senai, em Alagoinhas. Eu disse Protecar Seguradora Veicular. Na informação do Bioquímico Medicina e Saúde, que lhe oferece um atendimento completo e especializado em diversas áreas. Laboratório de Análises Clínicas e Clínica Médica. Rua 24 de Maio, número 258. WhatsApp é o 75-3422-1333. O Bioquímico, Laboratório Consultório, tudo no mesmo lugar. Olha, estamos pertinho aqui das voltas aulas. E você conhece a Papelaria Contemporânea? Visite e conheça a Papelaria Contemporânea. Lá você encontra todos os materiais escolares, materiais de informática e escritório. Tudo em até 6 vezes sem juro. Papelaria Contemporânea. Rua Sora Joana Angélica, no centro de Alagoinhas, em frente à Jujuba Sorvetes. Para mais informações, 75-3199-1136. Papelaria Contemporânea e escritório. Tudo em até 6 vezes sem juro. Papelaria Contemporânea. Rua Sora Joana Angélica, no centro de Alagoinhas, em frente à Jujuba Sorvetes. Para mais informações, 75-3199-1136. Papelaria Contemporânea. RT Autopeças, mecânica especializada em acessórios. Rua Dr. Renato Bittencourt, Teresópolis. O telefone é 759 Lira Reis. Olha, vamos ter nova tarifa de ônibus coletivo em Alagoinhas, viu? Nova tarifa de ônibus coletivo em Alagoinhas entra em vigor no dia 27 de janeiro. O reajuste é no valor de 4,8%. A passagem teve um aumento de 20 centavos. Com isso, o valor de 4,10 passará para 4,30. A nova tarifa do transporte em Alagoinhas entra em vigor no dia 27 de janeiro. E a passagem foi reajustada em 20 centavos. Com isso, o valor de 4,10 passará para 4,30. A nova tarifa do transporte em Alagoinhas entra em vigor no dia 27 de janeiro. E a passagem foi reajustada em 20 centavos. Com isso, o valor de 4,10 passará para 4,30. A atualização no preço da tarifa é de 4,8%. O decreto que autoriza a vigência do novo valor foi publicado no Diário Oficial do município na última sexta-feira, dia 18. A passagem no município, na cidade de Feira de Santana. Então tá aí, Alagoinhas Feira de Santana, reajuste aí a partir do dia 27 de janeiro no transporte coletivo. Diga, Miranda. Feira de Santana parece que é quase R$5 e pouco, né? Feira na avaliação não é bom para o usuário do transporte coletivo? Claro que não, principalmente aquela pessoa que trabalha no comércio, tem que ir, tem que voltar. Ou paga 4 transporte, tem gente que almoça no próprio trabalho, conheço várias pessoas que levam sua marmita, mas infelizmente com o aumento do combustível, todo sábado eu vou no supermercado, todo sábado eu faço uma pequena compra no caso, né? O que eu comprei na semana passada antes do aumento, Adelson, já não era mais o mesmo preço. Hoje um pacote de café, não vou dizer a marca qual é, que é o mais caro hoje aqui em Alagoinhas, ele está de R$14,89. Já nos mercadinhos, nos bairros, está de R$15. É um pacote de 250 gramas. Então é complicado, não é fácil não. Não está fácil para os empresários, não está fácil, claro. E não está fácil para o usuário do transporte coletivo. Verdade, Miranda. Muito, muito complicado mesmo. Ontem eu fui em Aramari. Aramari, ontem o combustível estava de R$5,90. Lá em Aramari. Aqui em Alagoinhas, está de R$6,49. Aqui em Alagoinhas. Alguns postos, não sei todos, eu vi dois postos, estava de R$6,49. Em Aramari, eu coloquei ontem de R$5,90. Pois é, com relação, Miranda, à informação, né, do Robson, o músico que infelizmente teve a vida aí ceifada nesse acidente, Robson Cerqueira dos Santos, é com muito pesar que comunicamos o falecimento de Robson e o seu sepultamento vai acontecer agora às 8 horas, certo? Então, o sepultamento será agora às 8 horas na Praça da Saudade. Então, aqui mais uma vez o nosso sentimento aos familiares, os amigos, né, os músicos de Alagoinhas de modo geral. Vamp, temos participação do ouvinte? Vamos trazer as participações dos nossos ouvintes. Bom dia, Miranda. E aí, vamos fazer o que esse prefeito com esse lixo que estão botando aqui no fundo do conjunto? Cachorro morto, gato e tudo. É os próprios moradores também. E tem caçamba da prefeitura e joga aqui, subindo aqui a rua São Roque, que vai pro Atacadão Pinto.